pairam estranhos vapores, soltam-se olhares, reiados cansados da agonia destes fatos, permanecem preso. Este é o meu berço, apresentação, bate à porta, refúgio, piso, meditação, enche o pulmão, suspende a respiração, deixa de envolver pelo som. São cabos analógicos a converter, batidas certeiras como relógios sem querer, emergem de ideias, deixa fluir, dá mais uma paz antes que vir. O tempo parou, desde que alguém quintou, não vou deixar subestimar, estou envolvido pelo flow, este é o meu dom. Guerreiro verdadeiro, vagabundo no meu meio, anseio dar um tiro certeiro, não receio. Punas invejosos, faço cobrar ossos, torço o pescoço, os meus perdigotos estão infectados com veneno. É ti que eu me rendo, não é ti que eu me vendo. Refúgio, piso meditação, onde para o tempo, cada vez solta mais um som. Refúgio, sala de pânico, onde soltam as vozes que te comem o crânio. Refúgio, somos ecos do subúrbio, mentes envenenadas que te causam repúdio. Refúgio, onde os punhos estão cerrados, onde damos tréguas a quem se opõe aos nossos fados. Refúgio. Traz caderno, traz beats, traz caneta, traz raiva, traz hip hop, deixa o shot, traz volta, traz paiva. Deixa o chino em casa, não vais precisar. Traz mais é algumas grades para a gera se aguentar. Abre a janela, deixa entrar ar. Impressão de compressão no pulmão, dá fora para respirar. Ideias surgem, ideias fogem. Mensagem de coragem, união pela sabotagem. Foca na passagem de imagens que estas rimas trazem. E sinta a viragem, isto é um passo para outra margem. Foca na mensagem. Foca na passagem de imagens. Foca na passagem de imagens. Refúgio, piso meditação, onde para o tempo, cada vez solta mais um som. Refúgio, sala de pânico, onde soltam as vozes que te comem o crânio. Refúgio, somos ecos do subúrbio, mentes envenenadas que te causam repúdio. Refúgio, onde os punhos estão cerrados, onde damos tréguas a quem se opõe aos nossos fados. Refúgio. Refúgio. Refúgio. Piso meditação, onde para o tempo, cada vez solta mais um som. Refúgio. Sala de pânico, onde soltam as vozes que te comem o crânio. Refúgio. Somos ecos do subúrbio, mentes envenenadas que te causam repúdio. Refúgio. Onde os punhos estão cerrados, onde damos tréguas a quem se opõe aos nossos fados. Refúgio.